Super Controle. Oh, sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com a trupe Dreamcast Frajola. Aqui é o Frajola e estamos aqui com os 5 elementos. Yeah. Já que pediram tanto, né, pelo 5, a volta do 5 chega de novinho. Augusto Fuca. Eu tava pensando aqui os 5 elementos, né? Já sei. Eu, hein? O que é cada elemento? Quem é cada elemento? Eu sou fogo. É, nota-se. Tu é o que, Lanzonete? Coração. Lanzonete? Julião Vento. Aqui é o coração. E a melhor franquia da nova geração é Angry Birds. Jupira. É isso aí. Acabou o cast já. Multiplataforma. Olá, rapazes, tudo bom? Só rapazes, cara? Só rapazes. Hoje só rapazes. E eu queria dizer que hoje o Frajola tá usando o meu tênis preferido, o 81. 81. Entrou 81. É que esse é um momento marcante do Frajola em 81. Que foi quando ele completou 18 anos, né? Com certeza. Olha aí, hein? Todo mundo sabe que sim, né? Isso aí. Foi a primeira vez que Frajola tocou uma mulher e ao fundo tocou aquela música. You are so beautiful to me. E ficou tudo em câmera lenta, assim. Isso. Os caras, câmera lenta. Aí passava a loira lá, que ele curtia na aula lá. Aí que tocava a música. You are so... Sim. Pô, eu nunca tive trollagem no ar aí, trollagem. Mas nós vamos falar, hoje a ideia foi do Frajola, dessa pauta. Frajola, teu rosto, agora, tu fode aí, manda aí. Ih, sobrou pra mim. Não, a ideia é assim, ó, vamos pegar, como essa geração tá acabando, né? Acabando, né? Já estão anunciando o Play 4, o Durango. Durango Kid. O Wii U tá aí, então vamos ver o que saiu de melhor nessa geração. Vamos citar... Lembrando uma coisa, que Frajola aderiu meio que tarde à nova atual geração. Depois do que, Lanzonete? Dança da nova geração dos e-mails. With lasers, abraço. Super Controle Podcast. Chegamos a mais uma leitura de e-mails e recados. Frajola e Fuca, oi, tudo bom? Together. Tem muito recado. A gente se reuniu aí domingo e tem mil coisas pra falar. Nova agenda do site, né? Pois é, né? Mas é pro bem de vocês. Necessário. Para o bem de todos. Porque a gente recebeu alguns e-mails, alguns recados, alguns tweets e algumas mensagens no Facebook falando assim. E cartinhas também. Cartinhas das mulheres, né? Cartinhas. Falando que os últimos casts, os temas estavam muito amplos, né? Estavam muito abertos à discussão e no final era falava e não chegava em lugar nenhum. Sim. E aí a gente pensou, a gente precisa voltar com aqueles casts legais. Metal Gear, Dead Space, de jogos, né? Estudados, né? Catherine, lembra aquele... Aquele cast foi muito bom. Sushi, um abraço. E aí, a gente, pra fazer isso funcionar direito, a gente tem que deixar o Super Controle Podcast principal da quinta-feira quinzenal. Não é? Pois é. Agora é o seguinte, a segunda-feira, que era da Overkill, vai pra quinta-feira, beleza? Então assim, quinta-feira vai ser o dia do seu podcast Super Controle. Vai ter Super Controle Podcast Overkill, Super Controle Podcast Overkill. Resumindo, não muda nada. Não muda nada, assim, na verdade. Muda nada. Pouco que muda, mas a gente tá chegando lá. Essas são as notícias quase ruins, né? Que são boas, né? Porque a gente tem um cast Metal Gear programado aí pra logo, né? É verdade. Portable Ops e Peace Walker, perde a frequência semanal em virtude de ganhar cast com maior qualidade. Ganhar cast com maior, é isso aí. Daí a pauta será, vai estudar. Mas a gente não pode dar mais spoiler, né? Não. Um spoiler legal é que assim, a gente ia gravar um cast Final Fantasy VII, lembra? Frajola? Certo. Eu, tu, o Saulo, a galera aí, o Eric talvez, eu acho. E aí, por causa de muitas consequências, aí a gente não gravou, né? Falta de tempo. Então um vai que sair. Vai exigir muito. Vai sair, cara, vai sair. Eu ainda sou parceiro de fazer compilação de Final Fantasy VII. Todos. Jogo de celular. Vai todos. Ser muita coisa. Digi of Service. Mas um cast vai ser mais do que um cast. Mas 50 horas. Mas eu gostaria de ter vamos começar. Beleza. E, então é isso, né? Essa foi a ideia. Mas, como vocês viram, segunda-feira agora estreou um novo tipo de cast, que é o cast review, né? Isso, exatamente. Então os mini reviews seriam escritos por Alex F e por ouvintes, né? Que acho que alguém já mandou aí. Tem um e-mail do Siren, se não me engano, do Blood Curse pra colocar. Ah, é do Peron, se não me engano. Do Peron, acho que é. Ou do Jota. Então mini reviews por nós não serão escritos, mas daí Alex Seven vai continuar. E os reviews, por exemplo, o Lima terminou o Tomb Raider. Eu terminei ele agora, mas não deu tempo de gravar. Uhum. Aí, vamos fazer um cast sobre o jogo. Aí o cast vai ter aquele formato de uma hora, né, mais ou menos. E não vai contar spoiler, vai ser mais umas perguntas sobre o jogo, assim, o que o pessoal tá achando. Vamos debater o jogo. Isso aí, então. Não vamos dar nota e tal, assim. Não, sem avaliações, é debate sobre o jogo. Então é isso aí, galera. Segunda-feira tá lá o cast, pra quem não ouviu, vai lá e baixa, né? O Tomb Raider. E semana que vem, já vou dar spoiler, que tem o do Ni no Kuni. Olha ali. Olha só, hein. Mas Fuca, Augusto Fuca, esquece, os reviews serão toda segunda-feira? Não, porque como são reviews direcionados a lançamentos de jogos ou não. Ou não. Ou não, né? Então nós ficamos dependendo desses jogos, de o pessoal jogou, o pessoal achou que vale a pena fazer. É, exatamente. Então, né? Então... Mas daí vai ser toda segunda-feira, quando tiver alguma coisa segunda-feira no... É, exatamente. No site. É review. É review. E também aquele cast que o pessoal elogiou bastante, meio do Frajoli e do Lanzoni, que tinha. Tu também participou da Sony Meeting, lembra? Sim, eu comentou o Sony Meeting. Só o Sony Meeting, eu falei. Isso aí. E aí o Frajola, a gente respondeu as perguntas do Ask. Isso. E a gente comentou os jogos que a gente tava jogando. Por exemplo, jogos que não merecem um cast todo só dele, saca? Por exemplo, sim. O Frajola terminou Resistance 2. Ah, não, vamos fazer um cast. Ele quer falar sobre o jogo, a gente faz esse cast. Então, segunda, uma vez por mês, vai ter esse cast. Por isso, então, continue mandando as perguntas pro Ask. Vai ser esse Ring Out Cast aí, que não tem nome ainda, que vai ter o Lanzoni, eu e Frajola uma vez por mês, então, na segunda-feira. Então, pessoal, gurizada, vocês ganharam bastante. Vocês ganharam casts novos do Super Controle, quinzenal, né, com novos temas. Não, sim, sim. Overkill, quinta-feira, então, quinta-feira vai ter podcast sempre. Segunda vai ter review, uma vez pelo... Uma ou duas vezes por mês, assim, pelo menos um por mês acho que vai ter, não sei. Ah, mas sei, eu acho que são só boas notícias, então. São boas notícias. São só boas notícias. E o cast nosso, eu, Fraio Lanzoni, além, declaro, a Ring Out, que vai sair uma vez por mês. Vai continuar, né? Esse final do mês vai sair, não se preocupem, vai sair. Sim. Com nova câmera, episódio 1 daí, né? Episódio 1. É isso aí. E outra novidade também é que o Eric Seika, nosso senhor Seiquinha, tá participando direto agora da equipe do Beat Studio, lá o podcast do Junin de Muzi. Sim. Então o Wesley Pires também, se não me engano, tá, porque o Panda saiu por negociações. Business, né? Mas então o Beat Studio aí tá com o nosso novinho do site, que não é mais novinho. O nosso velho novinho, né? Velho novinho. Eterno novinho. Meu Deus, quanto recado, né, gurizada? Então é isso, eu acho, né? Acho que sim, né? Chega. Vamos ler o e-mail. Ah, temos um e-mail ainda. Tá, vamos lá, então. Então tá, Felipe Zaiden mandou um recado no Facebook, vou ter que ler esse recado porque é muito amor. Vamos lá então. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Sou ouvinte e fã do Super Controle. Ó, sim. Espero não estar sendo inconveniente entrar em contato pelo Facebook. Não, cara, que é isso? Não. A gente falou, manda e-mail do Super Controle, @supercontrolepodcast.com.br, mas se você quiser mandar pelo Facebook... Essa é a missão que o Mark deu, né, para o Facebook, né? É, cara, tá aí, né, pra isso. Quer mandar no Super Controle lá também, a gente tá lendo. Ok, então. Eu escuto o podcast de vocês há mais ou menos um ano. Hoje em dia, devo ter escutado em torno de 80% dos casts. Meu assim Deus. Como os demais ouvintes de longa data, sinto como se conhecesse vocês. Às vezes, sou curioso para saber como é a repercussão do Super Controle no dia a dia de vocês. Uma bosta. Vocês são conhecidos em Barbosa como o pessoal do Super Controle? Não. Ou algo do tipo? Em outras cidades, de vez em quando, algum ouvinte reconhece vocês, e aí? Bom, por experiência minha e do Matheus, por incrível que pareça, Caso Barbosa tem 25 mil habitantes e nós somos conhecidos como o pessoal do Super Controle em São Paulo e não em Caso Barbosa. Porto Alegre, São Paulo. Mas em Barbosa, ninguém. No meu caso, só em Porto Alegre alguém conheceu, né? Ah, que não foi pra São Paulo, seu safado. Ah, agora é São Paulo. É verdade. É verdade, né? São Paulo, incrivelmente, somos mais conhecidos em São Paulo que em Carlos Barbosa. O pessoal pediu até autógrafo, né, cara, em São Paulo. Uhum, pois é. Isso é legal. Então, estou sempre acompanhando os casts e sei que não é fácil colocar um programa novo semanalmente. Agora é quinzenal, né? Ainda mais com todos os compromissos alheios do site que vocês todos devem ter. Gostaria de aproveitar e sugerir como pauta para um programa futuro, quem sabe, uma discussão sobre alguns jogos indies aí, Frajola. Olha só, falei isso para Matheus Six, que saíram recentemente, é verdade. Acho que nos últimos meses apareceu muita coisa interessante, sendo que algumas não tiveram merecido destaque pela mídia em geral. Só para citar alguns exemplos, diria jogos como Antichamber, Runner 2, Proteus, Kentucky Road Zero e The Bridge. O Antichamber, acho que o Majin vai fazer um dash pelo que eu conversei com ele com o Sushi, então... Emoções do Majin de olho. Com jogos, né? Antichamber é massa, mas é aquela história que não tem história, tipo Journey, assim. Tem que imaginar. Viajar. Então, não sei se vou gostar tanto assim. Enfim, acho que é isso, espero que continue com um ótimo trabalho e coloquem essa gurizada nova para trabalhar. Quanto mais novidades no site, melhor. Ah, eles já estão fazendo... Já estão. Estão lá no armazém puxando as caixas. Isso aí, quem vai editar isso aqui são eles, né, meu jovem. Um grande abraço para você e para o restante dos chapas. Então é isso, Felipe Zaiden. Eu respondi ele, a gente falou mais até, ele deu mais ideia aí, mas então eu gostei muito, então, Felipe Zaiden. Muito obrigado. Esse que... foi um contato privado. É. E acho que ele tem um gosto muito grande pelo Six. Quem sabe? Ele tem namorada, cara. Mas então é isso, galera. Muito obrigado pelo recado aí. A gente não vai ler mais, porque são muitos e-mails, muitas coisas pra fazer. Então era isso. Chegou o Julie, vamos gravar o próximo cast. É isso aí, gente. Até semana que vem. Abraços. Voltamos à leitura de e-mails. Aê! Esses e-mails da nova geração, eles nos mandam na mente, né? Eles nos mandam pensamentos. Google Glass, né, cara? Google Glass. Oh yeah. E aí, Google Glass? Tira a Fajola, coloca o Google Glass aí. Tem que explicar direitinho aí, Fajola. Tem que explicar direitinho agora, ó. Vou dar o microfone pra ti, vou ficar aqui quietão. Isso aí. Falou? Então, como falando, a geração tá acabando, tá indo pro fim, tá indo pro ralo. Apesar que eu tô... Piadinha! Tá indo pro ralo 5. Inveja porque o 4 vendeu bem. Cara, até o host não pode vendeu bem. Não. Como isso? Parece os caras da VGBR falando que amam Halo. Eu amo tudo que eu jogo, menos aquele. Todos. Tá, enfim, como tá acabando a geração, apesar que eu vou ter uma porrada de jogo ainda pra jogar. E... Todos. Detalhe, Franjola entrou tarde nessa nova atual geração. Enquanto todo mundo já tinha virado jogos, Franjola. Nostalgia forever. Mas nós também entramos tarde. Sim. Né? Não, eu até que não foi tão tarde, só que eu... Eu fui em 2010, 11. Ah, eu fui antes, foi 2009. 2011, eu mas eu joguei muita coisa. Não, mas aqui eu... É, contando o PC, 2009 contando o PC. Não, começou em 2011? É, mas tu não jogava no PC antes? Claro que sim. Mas PC é lixo. E não, jogar por jogar assim, ó, o que que eu vou fazer? Ah, não tenho o que fazer, vou antes de descobrir, antes de ser um cara do bem e comprar jogos no Steam, eu baixava, tu baixava tudo e eu pegava tudo, aí eu Lanzone. Sim, é engraçado, eu baixava assim, eu jogava um pouco, não vai. Aí Mini Nova, sabe por quê? Porque é muito jogo na mão. Tá, é, verdade. E baixar, não, o Franjola fez um papel bom. Baixar pros amigos testarem e jogar. É verdade. A intenção era cobrar, como mas é que é? Dinheiro na mão é vendaval, né, Lanzonete? É, tema de qual novela da Rede Globo? Novo tema. Não sei. Pá, agora tu... Meu Deus, eu sei que novela que é, mas eu esqueci o nome. Tô fazendo Cafu. Francisco Coco. Cafu. Meu Deus, taxista. Bah, tu tem que me dizer o ano, aí eu puxo. Deixa os ouvintes falarem. Titi? Não. O assunto aqui é videogame, não é novela, dinheiro, né? Dinheiro, no final do cast eu revelarei o nome. Um abraço. É dinheiro na mão, cuequinha no chão. Tá, anyway. Mas então, Frajola, vamos falar sobre franquias dessa geração, não é? O que vocês acham de que nasceram melhor nessa geração? Franquias dessa geração. É, vamos citar, por exemplo, Killzone, a série. Não vale, né? Não vale porque ele não vale nem se fosse só dessa geração. É do Play 2. Fica quieto, tu jogou. Joguei. Tu não platinou. Porque tu não platinou, tu também não platinou. Ninguém platinou aqui. Vamos opinar aqui, então, franquias dessa geração que foi multiplataforma e exclusivas de plataformas, né? Isso. Cada um pode dar a sua opinião, então, em geral aí. O Julie tá quieto aí, tá enfiando o nariz na orelha do Rodrigo. Mas tem que citar o melhor, tem que citar o melhor. Eles estão vendo fotos de ex-BBBs. É verdade. Ex-BBBs. Tá, então eu vou dar pra eles falam. Franquia, vamos lá. Franquia. Plataforma. Lanzoni, qual é a tua plataforma preferida? Todas. A de petróleo. Eu vou colocar aqui na roda, então, a primeira plataforma pra gente escolher qual foi a melhor franquia dela agora, Xbox 360. Já. Eu. Calma. Eu. Tu não tem mais videogame. Quem tem videogame vai falar. Não. Lanzonete. Não, quem tem o videogame agora? Não. Não. Tu tem dois, Tem o que é peso. Mais game score que tu! Abraço! Fala devagar que eu não entendi. Abraço, tem mais game score do que tu tendo videogame. Game score, tem GTA, quer dizer que é score. Score, vai scorar em outro lugar. E os do Franjola são os do Lima, porque era todos os usuários do Lima. Lima respeito ali, ó. Ali, ó, não, tá lá, olha lá a prateleira ali, ó. Não. Do Xbox. Vamos começar, agora é sério. Aí vai falar o falido ali que vendeu. Cala a boca! Não sabia jogar. Cala Cala a boca, vou falar sobre Xbox. Cala a boca, meu aluno. Desafio, eu duvido que nós cinco, cada um consiga achar uma diferente pra Xbox. Eu sei uma, Adventure. Dá a exceção. Adventures. Bom. Não, ele vai falar... Cala a boca, Frajola, deixa eu falar. Fala, sério, tá? Cala a boca, Frajola. Que franquia boa. Corte microfone, porco. Tá, deixa eu falar. Tá, tu fala em sério, porque senão olha aqui que tu vai... Tu é o host, eu sou hostil contra você. A janela você. Tá aberta, tu vai falar merda, tu vai pela janela. Tá, tu vai concordar, Frajola, aí quem sabe. Tá, eu vou concordar, eu espero com isso. Cala a boca. Eu que sou fã de gênero terror, sou fã de Resident Evil, sou fã de Silent Hill, sou fã de Fatal Siren. Frame. Não, eu, é de Xbox, aí que tá. Não, ele nasceu, né? Mais um jogo, não vale o Kinect Adventures. Não, mas tem mais um jogo. Tá, vale vamos DLC? Ver, vamos ver. Vale DLC? Vale expansão? Vale. Vale. Não. Franquia começou agora, a franquia. Você vai ter outro? Não, eu acho até que não, nem em porquê. É só um jogo, vale? Acho que vale. Porque... Não, mas você vai ter continuação assim, ó. Vai ter continuação. É pra ter continuação. Eu? É pra ter continuação porque o final não deixou explícito. Acabou. É isso aí. Alan Wake? É, Alan Wake. Mas teve um? Tem pra PC? Tem pra PC? Opa! E aí, pois Xbox? É. Mas tem só um? Pois é. Onde está? Tem o 1 e tem uma expansão que é o American Nightmare. Mas gente, ó. Não. Não, mas é. Grande console da Microsoft. Não, calma aí. Só que essa expansão não precisa do, disco do Alan Wake pra jogar. Sim, eu sei. Não. Não, olha só. É não. Pois é. O Luzano tá certo. Era pra ser o 2, aí não ficou. Aí ficou essa expansão aí. Não, mas assim. Mas não é do Xbox. O jogo. Eu tenho ele onde? No Steam. No Steam. Abraço. Ah, mas vale citar que ele nasceu no Xbox. Ele ficou quantos anos? Foda-se. Ah, GTA nasceu no PC e aí. Show. Foda-se. Final Fantasy nasceu no NES. Posso argumentar porque eu falei da Alan Wake, cara? Porque, tipo assim. Tem que ser exclusivo. As outras franquias exclusivas do Xbox, tirando jogos da Live, não me atraem. Desculpa. Ah, não, tem aquele tal de Forza. O Forza não sei pra passar. Olha inveja, por que não tem Xbox? Que jogos tem exclusivo pra Xbox? Olha ali, tá doendo. Olha o dedinho ali do pé. 360. Que jogos exclusivos tem pra 360? Gears of War, caralho, mas para. Não, um saiu pra PC, desculpa. Qual? Gears of War? Mas não interessa. Interessa que Gears of War só tem pra Xbox? Não interessa. Um só saiu pra Xbox, pra PC. Por favor, por que eu acho a Alan Wake foda? Um minuto. Cara, por que eu acho a Alan Wake foda? Defamando meu foda. Eu achei uma ideia genial, cara, porque pega a história do escritor. Ah, eu não fico bravo, você tirou o Xbox, né, comigo, mas enfim. Eu acho que é foda, porque primeiro, é a história tipo, do escritor, tu não sabe se aquilo é real ou se é um conto dele, saca? Mais estranho tá que a ficção. Tá em frente, digamos, à escuridão. Twilight Zone, tem muita homenagem, muita referência a Twilight Zone. Eu acho trimassa, cara, joguei ele, joguei os DLC dele, eu sou muito fã. Tá, e é pra sair um outro pra Microsoft? A Microsoft tem algum direito, assim, desse... Tem, só que se eles não fizerem, eles são retardados, porque tem tudo pra sair. Não, como não, é que eu vou pensar num jogo bom pra Xbox exclusivo? É, cara. Não, o Halo também não é exclusivo, o, né? O Halo... Não, o Halo é mais antigo, o Halo é no Xbox One. Ah, não, que surgiu agora, ah, tá. É, tem o Gears, a gente pode falar do Gears porque ele é o 2 e o 3, vai, a Microsoft conseguiu comprar. Mas calma que já vai sair, calma. É, só tem o Forza, eu acho. O Halo vai sair pra tem aquele PC, whatever, tá Crackdown, que é uma bosta. Eu vou falar tem minha. Tem o Shadow... Dance Central. Dance Central. Olha aí, ó, essa é a minha franquia, tem um, dois, três. É, um e o dois. Kinect Adventures. É que é foda, né? A Microsoft sempre vai lançar pros dois, parece, essas coisas. Tipo, Mark of the Ninja, que é, oh meu Deus, o jogo do ano passado... Que ninguém esperava e é tribom. Tem pra PC também, então, não sei. Aquele Trials de moto também. Trials também saiu pra PC agora, né? O Trials é bom também, sim. Porra. Aquele jogo de nave, Insanity Shadow Twisted Planet também saiu pra PC. Tem uma caralhada de jogos. E o Shadow Complex não saiu pra Shadow PC, Shadow Complex, cara. É bom e não saiu pra não PC. Não saiu pra PC. É foda. Plataforma, uma franquia. É, mas é, não é, acho que é. Aquele Dead Light também saiu pra PC. Ficou frustrado agora, porque o Gears of War dele, ó, caiu da Boy. Não, tem o 1 e o 2 é de Xbox One. Ué, não era o Project Gotham Racing? Não tem nada a ver. Não. Dirt. Tem uma franquia de corrida, duas franquias. O Forza saiu o 3 e o 4 pra... E o 2 também. Então, eu não lembro o 2, mas eu sei que tinha o também. O 2 pro... também, porque ele é quase anual, saca? E se bobear, o 1 também saiu. Ou saiu no final do Xbox 1. Não, eu vi o primeiro Forza, eu vi no Xbox 1. Tô atualizando o PS Vita. Veja que triste essa situação, né, cara? É, se vai parar pra pensar, ele não é totalmente exclusivo. Não tem jogo, praticamente. Tem o Dance Central, que o Fuca falou. Quem tá torcendo pra... O Xbox tem as suas vantagens lá, né? Que da live e tal, não sei o quê. Mas, né? Mas olha que triste. Tem que pagar pra jogar. Mas isso que o Swings falou faz todo sentido, né? Porque por causa do Windows, né? Sim, não. É muito difícil. Claro, com certeza. Vão fazer pros dois, não é muito difícil. Sim, e é roda o Windows, né? Então não é só... Posso falar uma coisa? É só botar um arquivo lá de... VGBR, você diz que a rede live é melhor porque paga pra jogar online. Foda-se, pelo menos eu jogo a hora que eu quero e não preciso ficar gastando dinheiro e Dilmas. De quem você tá falando? A live é boa, não começa com assim. A live é melhor que tem, melhor que PC. Eu sei que é boa, meu, não tô falando mal, tô dizendo foda-se, a minha é piorzinha. É. Eu não pago nada pra jogar online. Qual tá falando? PSN? PSN, cara, aqui ó. Sony é da sua. Bom, pior que é PSN só do I mesmo, né? É, do I, né? Nunca deixou na mão, mas também nunca tentei, né? Pelo menos eu me frustrei. Tá, então a gente dá pra tirar do Xbox, que é isso, não tem... Dance Central, só? É, 1-0 pro Fuca, então. Tá aí, o Forza não vai defender? É que o Forza é do Xbox One, né, cara? É, eu fico com... Pra mim... Eu tô em dúvida, eu acho que é que existiu o Project Gotham Racing, hein, olha... E aí, tu disse que é o Gears, então... Pra mim é o Gears, não tem... Engrenagens. Engrenagens da guerra, né, cara? O Rodrigo só virou o 13 e quer falar alguma coisa aqui da fora. É, eu sei disso. Olha a teoria da conspiração aí, ó. Não, tá Xbox louco, 360, sonista, né, corzinha sonista verde. Sonista é uma tristeza. Quando o cara é coincidência, ista, não. Quando o cara é ista, tem que... Eu não sou ista, te tirando, palhaço. Eu tive agora Xbox. Tá me tirando, né? Até hoje tá tava defendendo o console dele, a internet dele, a... Para. Tô xingando, palhaço. Tô tirando o VGBR. Tá, agora fala um jogo bom de Xbox. Então tá, fala aí do Xbox. Fala. Tu quer falar do Xbox? Fala do Xbox aí. Tá louco pra falar do teu jogo aí? Fala aí, pô. É, só que eu quero dizer que o meu preferido é o Gears. Perfect Dark Zero. Por que é o Gears, Fajola? Como que é o Gears? Olha a evolução que ele teve do 1 ao 3. O 3 ficou incrível. Tá falando em quê? Tudo? Gráfico, tudo, história, jogabilidade. Pulei os outros dois. Ele teve uma evolução da série muito foda. Muito foda. Pra mim foi. Eu vi tu jogar ele bastante, eu acho que o Fuca viu também. Ele é muito parecido, vai ver, com o Metal Gear, sabe? Metal Gear. Nossa! Como é que é? Vai falar cocô, cara. Como é que ele falou? Ele falou que Gears of War é parecido com Metal Gear. Pera, tô falando dos gráficos. O Tom dele. Bom, velho. Tô falando o quê? Não, jogo exclusivo da Xbox, a não ser pra PC também, Splinter Cell Conviction. Nasceu na Xbox. Porque justamente porque é um pós. Um mundo pós-apocalíptico lá, destruindo tudo. Bom, então, é melhor que tu pegar e jogar aquele. Mas eu. Talvez. Eu não vi. Não me agrada muito aqueles caras muito. Atirando em tudo tu que tem é a mesma opinião bosta do Rodrigo, porque robô, eu não gosto. Não, não é de robô. Porque é opinião bosta minha boca. É um jogo muito chato, só vai pra frente e atira e faz cover, não tem história. Também boa, aquela bosta que eu tava jogando ontem, a mesma merda. Que jogo? Uau, que jogo? Fala aí pra todo mundo escutar, que jogo é? Que jogo? Vamos ver que isso vai ser criticado. Fala aí que jogo que é? Que jogo? É a mesma coisa, o cover não funciona tão bem como... Que filho. Jogo! Alguém que tá de graça na PSN. Não, mas qual é o nome dele? Fala aí pra nós. Spec Ops? Não, deixa ele falar. Fala aí que jogo que é o lixão. Spec Ops, já lá. Ah, tá, beleza. É a mesma coisa, se esconder, atirar, se esconder, atirar aí. Ah, tem a história. Beleza. Peraí, tá aí. Assim, ó, cara, a história é que a história foi um livro. Que história tem aula de história. Joga pra quê? Pra se divertir ou pra ficar lá atirando sem parar e sem fazer nada? Não, o Guiro também tem história aí. A história do Gears deve ser muito boa, né? A do Cole treina e tripa. Ele joga futebol americano. De... Não, que eu jogo e treino. Não, consigo que você não fala. Tá comparando Spec Ops com Gears. Tá, nem... não, o esquema... A história do Gears of... Engrenagem do céu. São todas iguais essa história. Vem os monstrinhos do ET. Tá, mas nós tava falando da Terra. Porra, mas isso aí não é que o Zone não tem, já é isso? Oh, não, é Resistência, rei. Não, mas com certeza... O sistema certeza... de cover é praticamente a mas mesma coisa. Mas com certeza, coisa. Gears, a jogabilidade vai ser melhor, né? Música. Spec Ops são uns caras que, meu, não tem nem grana. Fizeram um jogo bom, que todo mundo falou bem. E o Gears tá aí, né? Na mesma. Abraço. Eu não tô falando mal dele. Não tô falando, só dizendo que o sistema de cover não é tão bom como o do Gui. Ele não consegue se esconder atrás do murinho e tal lá, não consegue, não é todos. Ah, isso com certeza que não. Mas é isso aí, né? Que bom. É, chega de bater. Você defende o Gears aí. Comente isso. Frágil, Gears para igual a Metal Gear Solid. Abraço. Como é que é? Bom. A engrenagem de metal sólido é igual à engrenagem da guerra. Ah, já vocês estão enrolando as coisas. Nintendo Wii, então, já que a gente tá falando dessa geração que já acabou do Wii. E a gente pode falar do Wii U depois? Não. O Wii U já é o próximo. Não, é o próximo, generation. Já é uma nova geração. Wii, quem teve o Wii aí? Eu, Fuca, Lanzoni... Não, eu, Fuca, Frajola e Julie, né? É. E Lanzoni, alguém aqui não teve. Alguém não teve, porque... Lanzoni jogou no emulador. Era ruim. Não tem gráfico, não sei o quê. Não chora. Ele vinha aqui, não, é porque não tem espaço pra dançar lá em casa. Ai, parece, tá bom. Né? É que precisa dançar. É que é só dançar. Todo jogo se dança. Donkey Kong dança, o Metroid dança. É assim, né? Não, os jogos que tem interesse é os jogos de dança, palhaço. Ah, viu? Mas eu quero saber. Quero saber. Franquia do Nintendo aí. Não, não, não. Eu digo porque já... Mas peraí. Vocês estão ligados que não pode Donkey Kong, já não pode Mario. Não, é, não a mesma, nada. Mario, é a mesma coisa Mario com Galaxy o Xbox. É franquia. Tu quer Mario Galaxy empolga. É franquia, franquia. É. Tá, e Donkey Kong Country Returns não é franquia. Porque tem só um também. É, exato. Não vale. Ah, o Just Dance seria citado. Mas Zelda não vale, nem Metroid, porque é um jogo só, assim. Sim, é sim, claro, claro. Verdade. Assim, sempre negativo, né? Não, não, mas tá certo. Não pode. Franquia. Não, a regra é igual para todos. A regra é clara. É que nem eu falo aqui pro Joe. O que, que a gente dançava antes do Wii? Era naquele tapete lixo. Tá, fala. Naqueles então. Arcade. Não, que a sim. Gente não vai conseguir dançar nunca. Tu vai mesmo falar que o melhor jogo de um videogame da geração é um jogo de dança? Claro que é. Mas eu acho que é o melhor jogo de todos esses anos. Eu comprei o... eu comprei o Wii depois de ver. Você tá brincando comigo? Sério mesmo? Mas eu acho que... Mas eu acho que... É bom. 2-1, fica quieto. Tá louco, galera. Melhor banda do Brasil, Charlie Brown Jr. Ah, aí, ó. Ali, ó. Melhor banda, né... Capital Inicial, não é, né? Capital Inicial é os gráficos, o Charlie Brown Jr. é Just Dance. Isso aí. Então, e dançar não é bom. Eu não tô falando mal. O Six tá falando isso. Eu imagino aí um programa de dança, você meter e dançar não é bom? Ah, tem esse nome, e dançar não é bom? Pré-festa, concentra. Cara, eu comprei o Wii por causa do Just Dance, eu não tenho vergonha de dizer, eu comprei e tinha... Tinha aqueles outros jogos. Peraí, né? Tu me tirou que eu falei que eu gostava de dançar, palhaço. Ai, meu Deus, de dança, tá bom, eu comprei por causa de dançar. Mas eu joguei o abraço. Metroid, que vale a pena por causa dele, só tem o videogame. Qual jogo? O Donkey Kong. Qual jogo? O Metroid. Ah, Super Metroid. Que save, tá, beleza, Super Metroid. Eu vou saber, o save já tinha do sim, Pablo. Beleza. Pablo Prime. Foi os... Beleza. Beleza. Foi o Six que apresentou Just Dance pra galera. Aí tem os RPG que tu não puxa o saco e eu crítico. Concordo, que é o Xenoblade. Aí eu não preciso dançar. É franquia pra Não, mas a franquia tem pouco ali, se for. É, se tiver pouco. Tipo, tem o Mario Galaxy, tu vai ver que tem dois. Mario Galaxy, ó. Um beijão. Que não, sim, mas tô falando de dança aqui, não tô falando de Mario. Não, mas a gente tá falando de todos. Mas e o Just Dance também, porque teve até o 1, 2, o 3, o Summer Hits e não sei o que lá. Não, teve vários. Mas onde nasceu no Wii. Sim, mas o 4 saiu agora pra... Sim, serve pra todos. É verdade. O Xbox tem o 3? Tem. Ah, não lembrava. Sim. Tá. Mas enfim, beleza. O 1, 2, o Summer Hits. Nasceu no Wii, então é do Wii. Tá, é que assim, ó. É foda. É um eu não jogo. Sei qual foi a última vez que a gente reuniu tanta gente pra jogar um jogo. E no caso, dança. GoldenEye. E envolve mulher. GoldenEye. Mas Fuca. Vamos citar o porquê da dança. O Fuca dançarino quer que... O Fuca é o cara que mais ele quebra. O Fuca é o cara que não gosta de multidões. Ele gosta de gatos. O Fuca não gosta. Então. Qual foi o jogo? Qual foi o jogo que fez unir jogadores hardcore e meninas? O Drinking Game dos Benes. Isso aí foi. Drinking Game dos Benes. Tá, passa outro jogo e não dá. Desisto. Six está polêmico. Six. Agora tu ia na casa de Six e ele tinha namorada, era só Just Dance, né? Deixa eu falar a sério agora. Eu concordo com o Frajola. Eu acho que Just Dance é uma das franquias ali mais importantes dos anos pra cá, assim, tipo, de uns 5, 6 anos, porque fez todo esse movimento que o Frajola falou, das multidões, né? Tipo, quem não jogava, tá jogando, assim, juntou muita gente. O mesmo aconteceu com os Modern Warfare, que vendeu muito, assim, um jogo primeira pessoa que vendia, tipo, 5 milhões em um dia, assim. Também acho importante na época, assim. O que eu achei legal... É, claro, não é exclusivo, mas são jogos importantes da geração, assim. Fez toda essa coisa aí do... Que o gameplay era só online, né? Era, não, acabou os 4 controles, vamos jogar, vamos voltar a ter 2 controles de videogame. E todo mundo joga online hoje em dia, né? É. E o Wii, na realidade, teve esse negócio de juntar a galera mais. Sim. Por causa dos jogos dele. E eu acho que vale se o Just Dance é uma boa escolha. E o fato que aconteceu, muito que eu achei bem legal, que, né, tinha ido lá na Concentra no Bernardo, né? E aí nós estávamos jogando Just Dance. Só que tinha o casalzinho lá, que não vou citar o nome, estavam lá, não queriam jogar. Eles começaram a jogar 10, 15 minutos, quando nós voltamos, eles não queriam mais largar o controle. Mas nós queríamos misturar, se a gente tivesse quatro controles, não ia ficar controle no chão. Todo mundo lembra de Six puxando a galera, né, no evento que a gente foi, que tinha a sala do Super Controle, que tinha duas pessoas jogando Just Dance no meu Wii e Six comandando toda a patota da malhação atrás aqui, ó. Porque não tinha controle, tinha dois controles. Tinha dois só. E eu falei, galera, vamos atrás dançar igual. E claro. Foi todo mundo. Todo mundo. E tu não foi, pau no cu. Não foi. Pra mim, vocês queriam interpretar aquele programa na cara da Pérez, canta a dança, minha gente. Olha o que o Rodrigo não joga e fica assistindo essas bostas no SBT. Eu não sei o que ele faz no cast até hoje. Sabe o que eu faço? Jogo muito GTA e saio dessa tua cara aí de porca. Jogo muito GTA e saio dessa tua cara aí de porca, porca, porca. GTA, tu dança! Abraço. Seja feliz, então. No GTA, tu dança! Pra pegar mulher, abraço. Dança, dança, aquele bicho todo. Já falamos aqui de Just Dance, falamos do Super Mario Galaxy, falamos do Xenoblade, que agora tá anunciado pro Wii U. Mas não é continuação. Franquia, não. É franquia porque não sabem se é Xenoblade 2 ou Xenoblade. É o X do Xenoblade. É o X. Do Xenoblade. Não, mas não saiu ainda, então não conta. Saiu. Não, mas tem, mas tá lá, sabe? Não, tá confirmado. Ah, eu vou falar numa... Eu não sei se posso falar porque teve jogos PDS depois. Okay. Dessa franquia. Que é o Trauma Center. É uma franquia. Que tu brinca. Mas estão falando... Não. Phoenix Wright. Vocês estão confundindo esse cast professor com... Professor Lighton. Não, para. Vocês estão confundindo esse cast com as franquias boas com as coisas que existem. Eu tô achando que isso aí é bom. Eu acho legal. Trauma Center é trimassa. Que? Não. Que o cara se acidenta da moto, tem que tirar os vidros. Não. Quero ver quando tirar os vidros aí. Mas que é o Calma aí. O pior vilão de todos os tempos que tem no Screw Attack é você no Trauma Center. Bah, Trauma Center é difícil. Eu parei de jogar. Quando tu erra lá, a operação tem uma mensagem em 2 horas. Você acabou de impossibilitar a vida do paciente. Você agora é o médico que será mal reconhecido por blindes. Negligência médica. Cookie Mama. Não, mas para. Trabatinho faz massagem. Como assim, o melhor inimigo, não sei o que, o melhor chefão. É que Fajola, o dia que tu jogar Trauma Center, tu vai ser o cara mais... Mas não, frustrado contigo mesmo na vida. Tu perde as coisas, tu fica triste. Tu quer se bater, porque tu é trouxa, tu não consegue fazer as coisas. Pronto, eu falei. Eu já falei. Tamagotchi saiu... Tamagotchi evoluído. Tamagotchi. Podemos mudar de console se vocês quiserem. Sim. Ainda não? Ainda não? Calma. Franquia. Tu vai falar a tua? Vou falar. Trauma Center quanto franquia. Claro. Cookie Mama. Obrigado. TV4. Garden vocês Mama. Estão loucos. Eu fico com o Mario Galaxy. Papa. Ah, sim. Brain eu fico com o Mario Galaxy. Eu também acho o melhor Mario Galaxy. E vocês não Mario jogaram, Galaxy. Né, seu safado? Eu virei o melhor. Tu não tem videogame. Não, Mario Galaxy tem que jogar, galera. O 2. Não jogou o 2? Eu virei um. Mas o 2 nem mexeu. O 2 eu comprei. Jogou o 2? Não. Comprei o 2. Fala aí. Lanzone. Tu não gostava de Mario 64? Mas claro que eu gosto de Mario. Claro que eu gosto. Tem que jogar o Galaxy 2. Eu sempre te insisto. É um dos melhores jogos que eu joguei. Assim, eu joguei. Eu tenho mais ou menos 5 horas de jogo, eu acho. O cara tem videogame e não joga os melhores jogos. Só tem colecionador e não joga bosta nenhuma. Presa nostalgia. Abraço. Isso, xinga ele. Fala, xinga ele. Meu, eu xinga. Esse aqui... Eu sou preso à nostalgia, sou feliz. Eu pra já que tô xingando. Mas não, eu não me importo. Pode xingar isso quem tu quiser. Então tá. Tu dirigindo a tua palavra pra mim nunca vai. Eu vou falar uma frase, tá? Pedras no caminho, recolho todas e construo meus castelos. Toma! E aí, ó, toma? Toma! Toma! Isso aí, caderno de recordação, bonito e sincero. Frases Orkut. PlayStation 3, ok, agora tudo isso aí. Pô. Eu vou falar Uncharted, já falei. Pronto. É massa. Não preciso explicar porque. Não vou falar, né? Gran Turismo, lixo. Começou no Play 1. Fala aí. Tá bom, Infamous, pronto. Bah, Infamous é bom mesmo, cara. Tá rindo, palhaço! Tá te dizer que o Zone Resistance? Eu posso falar do Infamous, é um jogo que eu sempre quis jogar. Eu acho legal, cara. O Resistance eu acho legal. Ela é muito abaixo das outras. Eu gosto de dele. Eu acho legal. Carecas. Resistance eu não me desce. É, a história é real, né? Tu pega um cabo de luz ali, leva um choque e vou sair dando... Curto. Mas não é um jogo que tu vai... Meu Deus, jogar. Tem multiplayer, né? Só que não dá pra jogar na PC. Eu não sou assim também de jogar multiplayer. Mas, não, pra mim... Nem jogou Resistance. Sei lá. Eu joguei só o primeiro Resistance e o... O 2 até queria jogar mais, aí não fui muito atrás. Vi vocês jogando, eu vi o Diogo jogando. Mas o Resistance tem que lembrar que tem um jogo pra PSP, né? Então deu uma, não, deu uma fugidinha. Dá uma fugidinha. É bom, é o mais difícil deles. Mas o PSP não fica em primeira pessoa. Eu fico triste. Tem que jogar um Uncharted, cara. Tem que pegar um Uncharted e jogar os três aí, um atrás do outro. O 2 é muito foda. Tiver câmera de pet de Force Pass, ele joga. Vai comparar ele com o Gears porque é cover também. Mas ele é todo. Eu joguei o demo do 2. Mas ele é mais cinematográfico. É um jogo assim, tipo um cinema. Tá? Eu tenho uma pergunta. Se tu pega CGs, na animação lá do jogo. Não tem CG, é só animação. É, tu dá 2 horas e 20, se não me engano, né? Dos 3, assim. Ou seja, é um filme, saca? Ele quer falar do Gears, só quer falar do Gears. Não jogou nenhum jogo de Play 3 que quer falar do Gears. Aquele jogo que só vai pra frente. Ah, mas eu tenho um jogo lá, cara. Eu nem paguei ele, eu ganhei. Alguém compra ele e eu ganhei de graça. Vou falar uma frase da Players agora pra ti, Franjola. O culpado, né? O culpado é teu pai que não usou camisinha no dia e deixou esta coisa aí para o nosso mundo. Abraço. Um Insta. Eu gosto do Franjola. Um Insta. Vem aqui falar do meu Andres. Ele vem falar e sentar na minha cama, né? Eu durmo. Bom, o Dino não precisa falar de... Eu gosto do jogo que tem. Eu quero. Infamous é um jogo que sempre gostei. Eu sempre quis jogar, mas não joguei porque é de outro videogame, é preto. Eu não jogo videogame preto, né? Não é. E o 64 é o quê? Mas o controle é cinza. E aí. Não, mas é. Mas o Play tem vários jogos tristes, assim, de franquias, é foder. Eu apoio. Apoio o Play 3. É isso aí. Apoio. Muitos indie games aí. Scott Pilgrim. Todos. Scott Pilgrim, Wallace e online, pra quem reclamava. Wallace, o Wills. Six vai jogar de novo só pra jogar com o Wallace. E pra dar o suquinho do arco-íris. É difícil, né, esse jogo. Que mais tem dele? Tem mais franquia dessa geração. Não, mas a gente tá pro Play 3. Pô, a gente tá pegando as nossas. Você vai falar todas aí, vai demorar. Não, mas tem mais. Fala aí, Franjola. Tem o Uncharted. Que tu não jogou todas, então tu pode falar. O Famous. Sim, o que eu posso falar? Do um Resistance. Homem em primeira pessoa. Mas tudo bem, é bom? Tudo bem. Se tu gosta desse jogo aí sem cérebro, beleza. Tem cérebro. No GTA o cara tem muito cérebro daí. Eu não falei GTA, não. É GTA. Eu sei que tá tocando pra tudo que é lado, né? Só porque agora ele tá jogando esses jogos putatom. Que? Putatom. Eu falar um jogo, acho que vocês esqueceram, né? Não sei se todos jogaram, que foi o nome complicado, que é Heavenly Sword. Sabia que tinha que falar. Pena que seu som, né? Foi um jogo que eu peguei bem no início, pra mim. Até hoje eu acho que é bom o gráfico. E tu virou? Tudo. É legal, a jogabilidade é um pouco ruim por causa daquele controle que tem. Por favor, mexendo, eu repito minha pergunta. Tu virou Heavenly Sword? Eu sei que você virou, né? Ô, Frajola Andrews virou. Eu sim. Nunca virou? Eu virei. Não virou. Não tem, né? Não virou. Nada. O Diogo terminou esse jogo. Não, ninguém terminou. E o Frajola. Eu terminei, palhaço. Só porque não tem troféu, abraço. Ah, eu podia usar essa técnica. Aí eu não vou virar porque não tem troféu, coitado, o cara que fala isso. Né? A gente vai falar de PC ou não? Porque PC é uma coisa muito absurda. Porque não. Ele não tem, é dividido em. Não tem gerações e plataformas e jogos. Tá. Tem StarCraft. Tem StarCraft. Ninguém mas jogou. Daí já saiu. Amnésia saiu de 2009 pra cá. Todo mundo joga Dota, todo mundo joga StarCraft. The Witcher. O The Witcher tem pra Xbox já, o 2. O 2, ah! E vai ser o 3 pras novas gerações. Pra Play 4. Vai falar o que de PC se sair? É multi, não adianta, cara. O PC, se não fosse a Valve com o Steam, tava aqui, ó. No chão já. Certeza? Quem quer jogar no PC? Não, o Steam é aquele outro que tu paga, tu ajuda os caras a fazer agora que tá ajudando pra caralho. Ah, tu tá falando do Greenlight. Isso aí tá ajudando pra caralho. Tudo, né, cara? Vai voltar a sair aqueles jogos que uma vez só o PC tinha, o nicho do PC vai voltar agora, que estão a um... Eu sei que vocês odeiam o PC, mas graças à Valve o PC tá aí... BioShock. Eu acho foda BioShock. Tu jogou os dois? Cara, assim, ó. Sim, joguei os dois. O 2 tu gostou mesmo, cara? Joguei o 2. Cara, o 2 eu não gostei muito, mas não é o pior jogo. Que é BioShock em Levine. Quem Levine? Só o 1 e o Infinite. Pois é, né, cara? Nunca. Mas o cara é... O quê? Tu não gosta de BioShock? Eu joguei um, eu tenho dois também. No e é First Person, é porque é mais inteligente, tem puzzle, tem o terror e tal, e tu tem medinho e tu não tem inteligência pra ser puzzle. Deus, eu tô dizendo que ele não é o melhor jogo da nova geração nunca. Mas tu falando o tom assim, não gosto do jogo. Eu não falei no jogo, não gosto de jogo. Eu tô citando uma das melhores franquias da nova geração, cara. BioShock. Mas é a melhor pra ti? Multiplataforma, que saiu assim, tipo, bum, explodiu todo mundo. É ele e o Dead Space, cara. Esses dois. Ele jogou esse ano, tá, eu vou escolher BioShock pra não ficar igual... cara de... O meu já falaram mil vezes antes. É aquela putice, né, cara? Eu odeio 3, assim, eu joguei muito 3. Eu fiz um cast com os guris, a gente... Odiou? Sim, a gente... Não, eu tava adorando. Daí, tipo, tu viu que o jogo ficou mais, assim, mais chato e tal, não ia. O personagem não é tão legal. Bom, a gente fez um cast aí pra falar mal do jogo. Tu não gostou? E a gente falou no final, assim, ô, cara, se saiu 4, a gente vai acabar comprando, porque a gente é muito puta fanboy, que é Assassin's Creed, saca? E, infelizmente, saiu um por ano, né? Eu fico triste também, porque eles exploram demais. O 4 agora eu tô no hype gigante de novo, porque é pirata, vai ser as coisas do terceiro melhorado. Sabe que eu tô comendo uma coisa Assassin's Creed, ele vai ser um pouco ofuscado por Watch Dogs, talvez, porque tô mais no hype. É, eu acho que não tem, talvez, que nem, o terceiro foi ofuscado pelo Far Cry 3, porque o terceiro Assassin's Creed saiu, fizeram uma propaganda gigante, venderam muito, e o Far Cry não fizeram tanta coisa assim. Porque o 2 tinha ido meio mal, saca? E aí saiu o Far Cry 3 e, bum, na cara, assim, melhor dos outros. Assim. Mas tu não gostou do 3, cara? É, é o único... O meu melhor, e de todo mundo que tem até, meu, tem mil montagens, o melhor, assim, é Brotherhood, assim. Em questão de jogabilidade e de história, é Roma, saca? Tu vai em Roma, sim. E tal. O 3 não tem tantos prédios, é aquela coisa mais nova, mais moderno, né? Em Boston, e aí não é tão legal, assim. Sabe uma coisa que atrapalhou muito? Que vocês não jogaram, vocês não sabem, mas tipo, antes pra correr tinha que segurar o X e outro botão, saca? Pra ele escalar, eram dois, assim, acho que era R1, sei lá. E agora tu só segura o R1 e ele vai correndo e ele escala direto, ele não precisa apertar o X pra escalar. E aí, tipo, assim, tu tá indo na calma, assim, daí tu sem querer tu sobe num negócio e... Não! E aí isso é no muito PC, escroto, no PC tem que segurar Shift, espaço... Não, tu tem que segurar R1 e X, cima. E aí no 3 já quiseram melhorar e piorou, tem mini coisa. No PC o cara tem que ter 4 mãos aí, vamos jogar em 4 mãos, aí tu consegue Shiva jogar. Ou compra um controle, né, cara? Mas eu acho, eu e muita gente, com certeza, multiplataforma é o essa, mas o Dead Space também é um. Eu concordo mais com o Six do que o Rodrigo ainda. E tipo, como ele vende pra caralho, com certeza o nego vai explorar pra caralho a franquia, né? Por isso que saiu um por ano. Porque daqui a 10 anos ninguém vai lembrar. Tipo, vai ser um jogo bom. Ninguém, eu acho que ninguém, sabe? O Julio acho que vai citar a Apple Store, né? Não, o Julio vai citar vai citar uma que vocês vão falar é verdade. Fala, eu aí, vou Julio. Falar aqui, o Fuca me deu a dica que é verdade e eu não joguei. Tá, mas outro pediu a dica de outro? Mas eu não quero saber. Tem que ter a tua opinião. Mas eu não tenho opinião, eu sou do povo. Não, tem que ter opinião. Só publicar. O Fuca disse por ti, tu vai... Eu tenho a opinião de Deus. É pro Julie falar, não pra ti, Frajola. Cala a boca, deixa o microfone aí com o Fuca. É, Rosso. É isso aí. Eu vou falar do Batman, tá que teve ali, ó. Ah, olha ali. Aí, que a galera curtiu aí, porque tu tem o Coringa. Verdade. E é bom ter o Coringa. Eu não gosto porque tem pulo e porque tem puzzle, é chato. Eu concordo antes com... Não nada contra tu, mas eu acho... eu ainda apoio mais o Batman do que o BioShock. Não tendo jogado o Batman. Também acho. E aí, porque o Frajola gosta de primeira pessoa. É que o BioShock, assim, o primeiro jogo muito foda e o segundo tá aí que todo que mundo. Tá de graça. Todo mundo comprou estoques gigantes do 2 e ninguém consegue acabar com os estoques. Sabe o que tá de graça hoje? Até postei lá no Super Controle. Fiz propaganda pra Magazine Luiza. R$49. Sabe que jogo? É. Final Fantasy 3 e 2. Olha. Vou comprar 10 edições. E passa pra mim que eu vou quebrar tudo. Vou comprar 10 edições e daqui 10 anos eu vou vender por que R$300. Tá tão barato? Porque não vende. Ou porque vendeu muito. Vendeu muito. Melhor franquia final. Não. Dá pra dizer não, a melhor franquia 13. Da minha vida é Final Fantasy, sem dúvida. Não, dá pra dizer Final Fantasy e a franquia o 13. O 13 tem 3 jogos quase. Então, aí que é bom, uma franquia, eu amo, virou uma franquia. Eu chupo o pau do... É uma franquia mesmo. Isso aí. Nossa senhora, o Léo vai te crucificar. O Léo odeia, eu odeio ele, eu odeio Final Fantasy. Odeio tudo, é isso aí. Vocês odeiam tudo, né, cara? Final Fantasy. Não, todo mundo tem um gosto ruim. O Bukudai vai falar, mas só hater nesse cast. Que os filhos do Frajola vai ser Lancy e Falcio. Sleep Dogs aí, ó. Tomara que seja Sleeping Dogs 2 aí. Não, eu não odeio o GTA, odeio quem gosta. Tu virou Sleeping Dogs? Cara, é GTA. Começou bem, oh, legal. É bom o jogo. Não, é bom, eu gostei. Realmente, ele remete o ambiente lá da China, foi lá. E ele é melhor. Eu gosto, eu achei que lembra Shenmue. Só que depois que elas missãozinhas, leva dinheiro aqui, pega lá, não sei o quê. Bom, é GTA? É isso aí. Ah, eu acabei deixando de lado. Eu achei um bom jogo, eu achei ótimo. Ele é legal, gostei. Porque saiu 20 anos depois também que GTA, né? Sim. Então, vamos... Claro, né? Agora o 5 com certeza vai chutar bundas, então... Esperamos, né? Esperamos que o 5 chute bundas. Mas quem sabe um dia já acerta. Tu pega, como é que é, duas russas no Sleeping Dogs. Ah, é. Tá presente por um. Mas... O que, que eu quero com russa Batman tem a chinesa? Batman é uma boa, Batman é uma boa. Então tu concordou com o Batman, olha aí, ó. Frajola, concordei com todos, menos o Rodri. Não, nada contra, tá? Sem briga, tu, nada. Vocês trocaram uma bate-ideia agora. Aí. Fracas, né? Felizes? Então estão felizes com... Tá feliz? Eu tô feliz com o meu Gears of War, com o meu Gears of War. Cara, ai, meu Deus do céu. Com o Dead Space. Eu adoro machos que não tem personalidade e adoro Japão linear. Abraço. Just Dance. Linear. O que é Japão linear? Final Fantasy 13. Ah, tá. Já tem menina aí. Não é Japão feudal, é Japão linear. Chega a discussão. Fuca. Você não teve chance de falar aí qual é o teu melhor multiplataforma? Eu vou votar no Dead Space. Acho que o Frajola vai concordar comigo. Né, Frajola? Sempre, mil vezes. Pois é, o meu voto vai para Dead Space por quê? Porque o Dead Space conseguiu resgatar um gênero do Survivor Horror que foi bastante sucesso no fim dos anos 90, pelos 2000 aí. Que nós amamos. Né, que nós amávamos com Resident Evil e tal. Resgataram isso com muita felicidade, porque muitos tentaram e não conseguiram. E ao mesmo tempo incorporaram um estilo novo de gameplay que foi introduzido no Resident Evil 4, né? E uma história boa, mistério, bastante susto, então conseguiu juntar uma fórmula que muitos diziam que já tinha morrido com uma jogabilidade nova que todo mundo curtiu. Então juntou as duas coisas pra mim, maior sucesso, lançando em PC, Play 3, Xbox e tal. Isso porque ele pegou a fórmula já consagrada do Resident Evil. De Resident Evil, né? Vamos já. Consagrado e colocou num lugar totalmente diferente. Por exemplo, espaço. Uma nave abandonada. Sabe que jogo tinha feito isso também com espaço? Ah. Dino Crisis 3. Ah, mas não deu certo. Não, era rolou que era dinossauro no espaço. É, não tinha. Não, mas ficou. Eu concordo também. Dead Space é muito bom. Agora tem o 13, nós não jogamos ainda. Ainda. Tem que fazer ainda. O cast do 3, pô, aí, ó. É, mas... dizem que insera ou não? Não. Insera, não. Então vamos resumir a lista aí. Então, ficou no Xbox 360, a Frajola escolheu Gears of War. Isso. Nasceu ali. Tá certo que foi pra PC, mas a Microsoft já explicou. Fuca escolheu Dance Central. Olha só, hein? Bobagem, né? É bom. É, disse que não dança, mas dança, né? Disse que falou do Just Dance e falou, tá, ok. Falou mal do Just Dance, falou do Dance Central. E aí, o que tu acha disso? Sim, porque foi a única franquia que consegui achar exclusiva pro Xbox. Ok, Frajola, tá bom, nem comenta tá nada. O Lanzoni falou Alan Wake. Eu concordei com o Lanzoni, falou Alan Wake também. E os indie games que tem um monte, mano. E o Julio também falou Dance Central Coletânea aí. Coletânea ia falar do 3, né? Dance Central todos. Nintendo Wii, então, ficou o Frajola, escolheu Just Dance. Certo. Fuca escolheu Trauma Center. Já brigamos o suficiente. Não cheguei. Júlio escolheu Mario Galaxy. Eu também escolhi Mario Galaxy. É uma franquia. Merecido. Boa escolha, boa escolha. Isso aí. E Luzonete ficou a ver navios porque não tem Wii e nunca jogou. Não sabe o que é. Sabe isso. Nada, né? E PlayStation 3, daí a gente ficou com. O Fuca falou Uncharted, né? Eu também acho que ficou com Uncharted. Resistance, Frajola falou Killzone, né? Mas o Killzone já tem no Play 2, então, Frajola. Resistance, tá certo. Tô jogando. É bom, né? Tem vários aí. Eu escolhi Infamous, tá certo? Eu e o Julie, que a gente gostou pra caralho. O Lanzoni também escolheu Infamous e Frajola. Que isso? E na multiplataforma, então, o Fuca escolheu Dead Space, tá certo? Eu também. Frajola também, os fanboys Dead Space. Eu fiquei com, óbvio, né? Assassin's Creed, apesar dos pesares. O Lanzoni arregou por causa do Dead Space e foi pra. Foi no Bioshock, né? E o Julie foi pro Batman. Que é uma boa escolha. Agora tem o Tomb Raider. Bioshock é um bom jogo, mas essa escolha do Lanzoni foi caidaça aí. Caidaça. Espero comentar. Bem que cortamos o microfone do Lanzoni, está no banheiro fazendo xixi. E ele não pode vir aqui falar, Lanzoni, que pena. Mas o Bioshock, eu acho um jogo bom. Mas melhor da... Não, cara. Concordei com todos, até em partes, mas não, né? O Tomb Raider aí, novo aí, tá pra... subir a novos patamares aí, quem sabe, who knows, né? Eu não sei, mas tu já não foi tudo aquilo, né? Não, eu acho ele é um jogo 7 de 10. Beleza? Obrigado, então. Essa é a minha opinião. Número 7 de 10. Tá bom. Porque 10, chega. Então, vamos lá. É isso, basicamente, então? Acho que era isso. Deu bastante discussão. Nós não vamos falar de portáteis? Oh. Pode falar de portáteis? Não sei. Eu estou perguntando. Existem franquias só para portáteis? Não. Acho que não, né? Só na Nintendo. Tá não, o DS tem várias. O DS tem várias franquias. Tem? Tem. Tem, então puxa aí. Agora, o PSP... Professor Laírton? O PS... Tem de franquias... O DS tem o Professor Layton, que é só de DS. Layton. O Ace Attorney. Ace Attorney. Mas Ace Attorney tinha pra GBA também. Ah, Ace Attorney. E tem... Tem, mas não lembro agora. Tá lá no fundo, lá. É. Alguém vai lembrar. É que faz tempo que eu não jogo agora, tô ocupado. Deu ocupado, é só... Sim, aquele que o Eric falou do 3DS lá, pô, aquele 999 lá. Esse deve ser muito também... maneiro esse jogo aí. O primeiro, né? Tem o 2 aí pro 3DS. É uma franquia. Saiu agora. É. É que a maioria é port, é RPG antigo, é. Não sei, cara. Acho que fechou. Muito, né? Do PSP, que franquia tem do PSP? Patapão? O Vita? No Vita tem que jogos mais de um. Não tem jogo no Vita. No Vita só serve pra acessar a internet. No Vita é um PC praticamente. Daqui um ano pra jogar comprando. Aí eu quero lembrar desse comentário. Aí eu compro tudo. Vai estar gravado nesse cast. Está gravado. Eu vou comprar mesmo? Quem disse que não vou comprar? Yasmin. Eu tô jogando Catrine Zandonai aqui. Sim, tu tá corte! Isso. Yasmin Becker aqui, ó. O cara pega um portátil pra acessar a internet. Ah, meu Deus. Como? Pega um PSP, um portátil pra acessar a internet. Lamentável. Eu fazia isso com o DS. Mentira. Ai, já virei 4 jogos e platinei 1. Abraço no portátil. Tu quando o jogo tu virou. Aí, ó. O mundo tá caindo. O mundo vai cair. Ele virou um jogo. Não, um só. Eu virei 4. Aí, ó. Só peguei pra internet. Chorem os haters. Aí, ó. Chorem os haters. Ele conta que joga. Rush. Muito foda. Pena que só tem um, cara. Qual? Gravity Rush. É, Gravity Rush. Tomara que saia mais, que é muito bom. Tem futuro. Compra aquele Persona logo, rapá. Macodinho. Caralho. Deixa vir dinheiro. Tá bom então. Frajola, tu que não é um cara. Não, tu que tá antenado agora com esse celular Galaxy S5 aí. E Google Glass aí, tá usando. Que Fruit eu sei. Ninja. Tá jogando Fruit Ninja agora, gravando. Yeah. Qual é o Twitter do Super Controle? Oh, o Yuri fez a mesma pergunta pra mim. Hã? É verdade. Ele não tem Twitter, Frajola. Frajola parou de usar o Twitter. Parou, ele tinha. Eu não tenho Twitter, mas sei o Twitter, né? Qual é? @supercontrole, né? Ah, o Twitter mais famoso. É. Com notícias, delay over, Matheus Kies. Matheus Kies sempre postando notícias. Então, qual é o Facebook, já que o Lanzonete tá aí no Vita acessando o Facebook? Facebook do Supercontrole, Lanzonete, vamos ver se ele sabe. Isso tem, eu sei. Controle, Supercontrole Podcast. Ah, muito bem. Muito bem. É que tá com o Facebook aberto. Fuca, tu que é o cara que posta as notícias aí, os posts. Qual é o ESC do Supercontrole? Pergunta no Ringout e naquele novo cast. ESC.com/Supercontrole. É isso aí. E aí, qual é a frase favorita do Frajola quando fala de algum jogo que ele não curte? Não cheguei a jogar. Manda suas perguntas aí, Frajola Zanetti. Afio a loucura. Sim. A fio, a louco. Okay. Julie, falta a Julie falar. Julie, manda o e-mail do Supercontrole. O e-mail do Supercontrole, amigos, é supercontrole@supercontrolepodcast. Vai falar de novo. O e-mail é supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Tá aqui embaixo na telinha. Tá aqui embaixo, na telinha. Só ver o e-mail. Também aqui. Pode seguir o canal. Né? É isso aí. E qual canal do YouTube? Qual é o canal? Supercontrole TV. É isso aí. YouTube.com/Supercontrole TV. É TV. E é isso aí. Chega. Tem o iTunes aí, os botões estão aí embaixo. Tem o feed lá em cima no botão esquerdo. Cheio de botões. iTunes cheio de botões, né? Tudo, muito tudo pra vocês, conforto. Touchscreen. Né? Tem mais botões que o controle do Xbox. Supercontrole Podcast no iTunes. Frajola, tu é o host aí. Se despeça de todo mundo com uma hora de cast. Tu e o Lanzone aí. Muito obrigado por. Pelo amor de vocês, é transmitido aos ouvintes. Agradeço a paciência dos três aqui, aguentar eu e o Lanzoni discutir. Posso dar um recado? Manda pro inferno. Eu tenho que me agradecer por ter aguentar o traste. Posso dar um recado? Tu tem que me agradecer aqui, ó. Postei agora a foto ao vivo aqui. Frajola só joga first person, nota se perde. Chega. Show! 1, 2, 3. Chaveco!